café do Café com Leite. Rufem os tambores, que começa agora o Pod Café, o podcast do Café com Leite. O meu nome é Wagner Alves, também conhecido como Vaca, apresentando aqui o Café com Leite, e aqui ao meu lado está Alex. Seja bem-vindo, Alex. Eu tô ao lado, eu tô ao quarto ao lado. Mas tudo bem, estou me sentindo bem-vindo. Que pariu, que diferença isso faz? Estou me sentindo bem-vindo. É? Então tá bom. Ao meu centro aqui está o nosso querido especialista em Illuminati, Saulo Sanches. Seja bem-vindo, fala, Saulo. Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando o Pod Café com Leite. Estamos aí para conversar com vocês. E aqui ao meu lado esquerdo está o grandíssimo Gustavo Julião. Seja bem-vindo. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Nós vamos estrear esse nosso Pod Café, que vai trazer, assim, digamos, semanalmente, temas sobre o universo nerd, ok? Pode ser gamer também, hoje é gamer, né? Isso que é bom ser nerd. Nerd, ele abrange muitos assuntos, entendeu? Desde Mario, Nintendo, game, UFC, até coisa nerd, tá ligado? É, putaria, né? Tipo, tá ligado? Tá sentado gravando essas coisas, é muito nerd, então deixa de ser nerd. Hello, here we go! Então vamos começar esse primeiro Pod Café falando sobre a Nintendo, essa que hoje comanda o mercado de games, né? Apesar de parecer, de não parecer na verdade, a Nintendo é a que mais vende videogames hoje, sabiam disso? Tinha certeza disso. É que é engraçado, né? Porque dependendo do lugar do mundo, a gente tem uma impressão diferente sobre quais são os videogames mais utilizados, né? O Brasil, como gosta muito de pirataria... Não vai ser Nintendo. Por mim, tipo, a Nintendo tava com o cu na mão, sabe? Porque todo mundo que eu vejo que tem ou PS3 ou Xbox, assim, são raras as pessoas que têm Wii, né? E eu fiquei assustado, cara, quando eu vi que a Nintendo ainda tá no topo do negócio aí. Muito foda, muito foda. Ah, então, eu tava fazendo uma pesquisa aqui, eu não sei se vocês vão concordar comigo. O videogame mais usado aqui no Brasil... É maquininha de caça-níquel de pinho, velho. E não pode, hein? E não pode. Então, mas é isso aí, cara. Eu acho que a Nintendo é o, assim, acho que é e vai ser a melhor empresa de videogame aí, ainda por muito tempo, você entendeu? Então, aproveitando aí o gancho que você falou de máquinas de caça-níqueis, vamos começar contando a história, então, da Nintendo... Que, aliás, não começou como uma fábrica de games, começou como uma fábrica de jogo de cartas, aí. Você que gosta bastante de jogo de cartas, ia gostar da Nintendo, cara. Começou fazendo baralho. Era japonês, não era baralho de cassino, era um baralho de cartas japonês. É tipo Uno, assim, sabe? Um joguinho de baralho meio diferente. Começou aqui a data que mostra que é 1889, cara. Ah, entendi. Enquanto o Shogun tava saindo a espadada, os caras já tá produzindo carta, velho. Carta da Nintendo. É Nintendo nada que tá acontecendo. Muito bem. Quando você que ano que você falou, Alex? Perdão, que eu perdi? 1889. Na verdade, foi 1894 que eles abriram a loja de baralho. Foi o senhor Fusahiro Yamushi. Tá explicado, ele tava puxando tudo até que achou alguma coisa. Ó, eu achei a data 89, mas de 89 pra 94 é 100 anos atrás, mais de 100 anos. Ai, não tinha Shogun, não. Não tinha Shogun, não. Mas, cara, ele que é o avô do atual dono da Nintendo, né? O dono da Nintendo hoje ele chama Hiroshi Yamauchi, também conhecido como o senhor Yamauchi ou... Big N. E o seguinte, o cara tinha uma lojinha de baralho e ele batizou essa lojinha de Nintendo Kopai. Hã? Não, era só uma barra, ele só vendia baralhinho, era brinquedo, na verdade. É, tudo começa com brincadeira. É sempre assim, né? É, então. Uhum. E a palavra Nintendo, ela significa deixar os destinos na mão do céu ou nós fazemos o possível. Ah, você vai agradecer a Wikipédia ao final da... Não, pode fazer. Não, filho, que o Wikipedia aqui está nas minhas mãos um livro chamado Nos Bastidores da Nintendo, de um escritor chamado Jeff Ryan. Então você chupa, as tá? Livrarias mais próximas de você. Na livraria Saraiva, ó, fazendo você o... Você comprou essa merda aí? Tem tudo no Wikipedia, eu vi antes de a gente começar. É a mesma coisa. Vai nessa. Não tem fotinhos no Wikipedia. Então é o seguinte, o vô do Hiroshi, que é o novo cara da Nintendo, ele montou esse negócio em 1894, e aos 21 anos o atual Hiroshi, ele tomou o negócio, a empresa do avô dele, ou melhor, ele herdou a empresa. Isso em 1980, tipo 100 anos depois. Ela já tinha falido nessa época, né? Não, em 1949 ele pegou, o avô dele sofreu um derrame, e o pai do Hiroshi aqui, ele não quis pegar a empresa e falou assim, ah filho, toma aqui, essa porra é tua, porque essa porra não vende mais nada, esses baralhinhos não tá vendendo mais nada. E o mais legal, cara, é que ele pegou a empresa do avô dele e transformou numa empresa de motel. É um cara de visão, né, velho? Esse é um cara... A Nintendo, que é uma empresa hoje de videogame, jogos, tem o Kirby, aquele bolinha fofinha, já foi uma empresa de motéis, de vender arroz e de táxi. E depois de ser um jogo de cartas. Olha que bacana. O Kirby tem um motivo legal dele ter esse nome, não tem não? Tem, cara, tem. Conhece a história, vamos falar. Você conhece a história, Hugo? Ah, o negócio é uma parada do advogado, do processo contra o universo, né? Então, aconteceu foi o seguinte, quando o Miyamoto, que foi o cara que criou o Mario, né, isso a gente vai contar um pouco mais pra frente, ele criou o Mario, a Universal entrou com um processo contra o Mario, porque eles falavam que, na verdade, não é nem o Mario, era contra o Donkey... Mario contra o Miyamoto? Contra o Miyamoto, encontrado contra a Nintendo. Ah, tá. Falando que o Donkey Kong, que nessa época era o inimigo do Mario, ele fazia alusão ao King Kong. Que era o filme da Universal, do Universal Studios, e aí... Era o filme da época, né? O filme da época. Mataram todos os macacos do mundo, porque todos faziam o King Kong. Né? Não, o da Universal. Na verdade, a Universal... Sentido, mano. Na verdade, a Universal tinha razão, porque era... Realmente, você poderia... Não, mas... quando o Miyamoto fez o Donkey Kong, ele pensou no King Kong. Ele realmente faz alusão ao King Kong, porque o King Kong, ele é um... Ele subiu os prédios lá nos Estados Unidos, e ele é uma lenda no Japão. Então seria um jeito de você ligar duas lendas no Japão e nos Estados Unidos. Ah, interessante. Era uma maneira do jogo entrar no mercado norte-americano, né? Sair do mercado japonês e entrar no mercado norte-americano. E quando que ele deixou de ser vilão do Mario pra ser herói do jogo dele mesmo? Cara, é o seguinte, ele, na verdade, o Mario que era o vilão do Donkey Kong. O primeiro jogo da Nintendo, que era o Fliperama, chamava Donkey Kong. Então, o cara principal era o Donkey Kong. Tanto que o Donkey Kong tinha nome... E o Mario não tinha nessa época. O Mario, ele era conhecido como Jumpman. Um homem que pula. E a mocinha, que seria a Peach, né? Ela chamava Lady. Ou seja, muito sugestivo, né? Peach é a princesinha do Mario, né? Peach é a princesinha. Ela era, nessa época, ela chamava de Lady e ele de Jumpman. Mas basicamente ele não tinha um nome, na verdade. Era o cara que pulava e a mulherzinha do jogo. É, o cara que pulava. O nome era o Donkey Kong, que tinha o nome dele. O resto era o carinha que pula. O carinha que pula e tal. A história legal é como é que o Miyamoto criou o Mario. Isso é uma história bacana. Ele era o cara que pintava os fliperama da Nintendo. E, tipo, a Nintendo, o maior negócio da Nintendo nessa época era aquele Space Invaders. Você lembra daquele joguinho que tinha uma nave que ficava embaixo, dava um tirinho pra cima e piu-piu e tal? Tipo Galaga. Tipo Galaga, isso, isso mesmo. Galaga, na verdade, ele é uma cópia do Space Invaders. Ah, que da hora. Galaga ficou muito famoso, né, depois dos filmes Vingadores. E assim, é igualzinho, cara. E aí o Miyamoto, ele pintava os fliperamas, porque nessa época só tinha o jogo no fliperama, né? E ele pintava, e o cara falou assim, o Arawaka, que era o presidente da Nintendo da América, ele falou, puta, não tá vendendo bosta nenhuma aqui, eu preciso de um jogo que faça vender. Aí ele importou essas máquinas de Space Invaders e não vendeu nenhuma. E falou, cara, precisamos fazer uma coisa com essa bosta. e falou pra galera da equipe dele, que eram 6 pessoas, falou, ó, dá uma ideia de um jogo. Aí o Miyamoto virou e falou assim, ah, eu acho que eu tenho uma ideia. Eu acho que eu sei o que a gente pode fazer. E desde então ele virou o cara, assim, o maior inventor de personagens da história. Porque ele criou o Donkey Kong, o Mario, a Peach, o Zelda, toda a história do Zelda, Metroid. Ele foi, como é que ele foi criando o Mario? Pegou e falou assim, olha, eu preciso de uma... Como é que funciona as histórias de Hollywood? É um cara que entra no lugar, mata o vilão e pega a mocinha. Clichêzão básico. Clichêzão básico, e funciona. Ele pensou assim, pô, funciona. Ele pensou no vilão, que o jogo ia ser no vilão. Porque era um negócio que nunca tinha acontecido na história de videogames, assim, você fazer um jogo sobre o vilão. Aí falou, puto, vilão, o cara vai ser o Donkey Kong. Aí ele precisava de um cara pra salvar a manhãzinha. E esse cara, ele tinha que ser algo relacionado à construção, porque o jogo se passava numa construção. E o Mario, antes, ele era pra ser um carpinteiro, e não um encanador. E aí o que ele fez? Ele chegou e falou, ah, beleza, a gente vai fazer o Mario, e ele começou a desenhar o Mario. Ele tinha só 3 cores pra fazer o Mario. Vermelho, azul, verde é o Luigi. E o bege que seria a pele, entendeu? Begezinho. E cara, sabe por que, que o Mario tem bigode? E exatamente as características que deu a ele um ar italiano? Eu sei, porque ele não tem boca. Porque ele não... Não, é mais ou menos isso, cara. Porque aí, ele não tem... É que é o seguinte, a hora que o Miyamoto foi fazer o Mario, ele falou assim, cara, onde que vai terminar o nariz e onde vai começar a boca? Como ele não tinha como desenhar isso, ele falou, vou pôr um bigode, porque entre o bigode, ele sabe que tem, não, dos dois lados do bigode tem o nariz e a boca. Então, aquele bigode que faz o desenho da boca, por isso que ele pôs um bigode, porque na verdade ele não queria bigode no Mario. Ele não tinha pixel suficiente pra fazer um desenho bem feito. Então, como o cabelo do Mario já ia ser azul, o bigode no primeiro Mario também era azul. Hello, here we go! Alguém já viu o filme do Mario? Qual filme? O... É antigo, hein? Nossa senhora da partida, rapaz do céu, o que é aquilo? Eu me lembro da minha infância longínqua esse filme. Nossa, o engraçado desse filme, né, Solinha, aqui, o que ele fala aqui que a Nintendo nunca oficialmente deu sobrenome pro Mario. No filme ele é muito assim, o Mario ficou bem caracterizado, né, o Luigi deram um ar mais paradão pra ele, assim, o Mario ficou muito parecido realmente. Mas o resto da ambientação ficou muito nada a ver, cara. Ficou ridículo. Ficou tipo, o Yoshi é um dinossauro mesmo, mano. É a coisa mais pavorosa, hein? Mas o Yoshi é um dinossauro, né? Não, ele é um dinossauro mesmo. Se você fosse pegar assim, olha, tem uma lista aqui de dinossauros. Qual que você acha que tem a cara do Yoshi? Tipo, você vai pegar o T-Rex, assim... Era um Velociraptor no filme. É, parece um vai falar um bicho de peludo, porra, vai pôr um bicho assustador. Barney parece mais o Yoshi aqui. verdade. Diz o Barney de verde pra você ver. É, boa. Como é que chama aqueles bichos que você pula na cabeça durante o jogo? Goomba. O Goomba. É pra trupa? Não, é. Como é que é? Goomba. Você tem que ver a altura dos bichos. Os caras têm 3 metros de altura no filme. E uma cabecinha. Você vai pisar naquele bicho, vai fazer o que com ele, mano? E o Bowser? O Bowser é ridículo. O Bowser é um lixo. Ô, cara, você sabia que o Mario ele foi projetado pra dar um salto, né? Na ideia, no jogo, eles dão um salto de 27 pés. É, matemática rápida. Aqui são 9 metros de altura. Isso. 9 metros de altura, cara. Tipo, um salto. Então, acho que os Goomba podem ser daquele tamanho. Afinal de contas, ele era o Jumperman. Ele era o Jumperman. Jumperman, não saltasse... É, alguma coisa ele tinha que fazer de... Não ia funcionar. Ô, Sal, eu podia comer cogumelo e ficar grande, mas isso aí é totalmente fora da realidade, né? Então, Sal, eu podia comer maconha e soltar fogo do dedo, mas tudo bem, você pode pular no começo, a gente deixa. E o lance que eu tava falando é que no filme ele chama Mario e o irmão dele chama Luigi Mario. Não, mas sabe que da onde surgiu esse sobrenome? Não surgiu de lugar nenhum, pô. Surgiu. Minha moto que deu o sobrenome pra ele. Mario? Que Mario? Aquele que te comeu atrás do armário, Mario. Quando o Miyamoto fez o Super Mario Bros, precisava de dois personagens, porque o videogame vinha com dois controles. Então ele queria que tivesse jeito de jogar de dois, né? E ele colocou o nome de Super Mario Bros, né? Na verdade era Mario Bros. Se é Mario Bros, precisam ser os irmãos Mario. Só que ele não pensou, ele falou assim, putz, no nome tem que ter Mario, no nome do jogo. E os dois personagens vão chamar Mario e Luigi. Só que como que eles vão chamar Mario e Luigi se o jogo chama os irmãos Mario? Tá, tudo bem. O Mario vai chamar Mario e o Luigi vai chamar Luigi Mario. Sou todo poderoso, posso fazer tudo. É, basicamente já é foda-se. É assim que vai ser esse mesmo. Pronto. O rei dos 16 bits, né? Foda. 8 bits, né? 8 bits, né? Nessa época ainda 8 ainda. Mas ele foi o rei dos 16 também. Hello! Here we go! Leva o Shigeru para os Estados Unidos. Ah, então, os caras eles tinham a Nintendo do Japão e o Nintendo dos Estados Unidos, né? Conseguiu vender pra caralho o fliperama do Mario. Eu tenho uma história engraçada do fliperama do Mario. Tem uma passagem que eu vi faz um tempo já, que eles falando que levaram o fliperama para um bar para testar o jogo Donkey Kong. E perguntaram pro cara se podia deixar o jogo lá, explicou, só posso ir e tal. E falou que eles voltavam, acho que na semana seguinte. E o que ele deixou uma máquina lá. Aí no dia seguinte o cara ligou pra ele falando, a máquina parou de funcionar. Aí eles foram lá ver, tinham colocado tanta ficha na máquina que ela travou, ela tava entupida de ficha. É, de tanto que os caras estavam jogando. Foi um sucesso sem absurdo. Então, cara, os caras eles falaram que foi um sucesso tão foda a maquininha do Donkey Kong, que em 1981 era 60 vezes mais fácil de encontrar uma máquina do Donkey Kong do que um cinema exibindo Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Quando isso? Em 1981, na semana de estreia do filme. E era no mundo, não era nos Estados Unidos. Era no mundo, cara. Tipo, era mais fácil você encontrar uma máquina do que um cinema, velho. Tá bom que máquina, também você podia colocar em qualquer bar, essas coisas assim, né? 60 vezes mais máquinas que o cinema exibindo Indiana Jones. Do caralho. Quando os caras lançaram o Super Mario World pra Super Nintendo, o Japão estipulou que as empresas de videogame não poderiam mais lançar jogo em dia de semana, porque as pessoas paravam de trabalhar e paravam de ir na escola pra jogar. É, tá vendo? Por isso que o Japão vai pra frente, só tem nerd lá, mano. E era desse jeito mesmo, né, cara? A gente ia alugar um joguinho de videogame. E o legal é que os jogos eles eram feitos pro fim de semana, né, cara? Se você sentasse na sexta-feira e jogasse que nem um retardado, lá pro domingo você já tava no fim do jogo, cara. Tá devolvendo as caras. Depende, né, velho? A maior parte dos jogos dava pra fazer isso. Senão você não dava toda sexta-feira. A maior parte é aqueles malucos que faziam um joguinho 2D, vai pra frente na porrada, né? Porque o jogo bom mesmo, você ficava coletando isso. Ficava. Nossa, tinha coisa pra caralho, velho. Mas isso surgiu com o Super Nintendo, viu? Não, exatamente. Quando os caras estavam no fliperama, eles queriam fazer um jogo que fosse rápido e que a pessoa morresse muito fácil. Por quê? Quanto mais você morria, mais fichinha, né, você tinha que colocar lá. Só que era foda, né? O Miyamoto, ele fala que ele fez um jogo do Super Nintendo que, tipo, é um super nível idiota, assim, né? Que ele não podia fazer isso na máquina de fliperama, porque também se você saísse e já tomasse um tiro na testa, o cara fala, porra, quero minha ficha de volta. Tinha que ser rápido, mas nem tanto. Tinha que ser rápido, mas nem tanto. Tinha que entreter os trouxas. É, tipo, tinha que durar uns 10 minutinhos, assim, sabe? Agora, Ogu, você me perguntou, cara, naquela questão do processo, por que que o personagem Kirby chama Kirby, né? Isso. Não, perguntei não, comentei que é curioso. É, o cara, o advogado que ganhou essa causa, ele chamava John Kirby. E em homenagem a ele ter ganho a causa, aquela causa da Universal, eles colocaram o nome do personagem Kirby pra ele. E além disso, ele ganhou a honra. Eu acho assim, que cara, é o maior prêmio que uma pessoa pode ganhar na vida, que foi a exclusividade de nomear um veleiro como Donkey Kong. Não é nomear um veleiro, pelo que eu entendi, é nomear veleiros. O jogo do ele virou um X-Men, né? Ele tem uma habilidade especial que ninguém tem no mundo. Mas pensa aqui comigo. Pensa que o cara ganhou a causa lá, né, tudo mais. Aí deram pra ele o direito dele de colocar o nome dele num personagem. A honra foi ele ter virado um bicho gordo, baixinho e pesudo que faz nha! Mano, daqui a pouco. sobrancelha, não tem dente, não fala. Pô, velho, aquilo lá deve ter sido muito ruim pra imagem do maluco, velho. Não, não, foi uma honra, cara. Ô, Flavinho, você já viu uma foto dele? Kirby? É, não, do John Kirby. John Kirby. Devia ser um cara gordo e rosa. É o Barney. Não, mas não. É, eu quero presumir. Mas não foi só isso que ele ganhou, não. A Universal parece que teve que pagar pra ele 20. Como é que é? 200 mil dólares e ele ainda ganhou um veleiro da Nintendo, que aí se chamava Donkey ele Kong. Não, foi chamar de... não, o veleiro chamou Donkey Kong. Kirby não, Donkey Kong, veleiro, isso é verdade. Nossa, hein? Não, eu ficaria honrado, cara. Bastante. Pô, mas fala aí, 200 mil naquela época, isso é uma grana, hein? Puta que pariu, cara. Mas, pô, imagina você ganhar um processo contra a Universal. Tipo, a Nintendo não era muita coisa nessa época, né? Olha com quem que a Universal vai mexer. Pariu, mano. Cara, foi nesse... o Yamauchi, ele fala nesse livro que foi nesse momento que eles falaram que a Nintendo deixou de ser criança e virou hominho. Pegou a Universal atrás do armário. Pegou a Universal atrás do armário. Mas voltando à história ali da Nintendo, estamos aí nos Estados Unidos. Em 1983, os caras começaram, a Atari, a Activision, um monte de gente começou a jogar tanto jogo no mercado. Aí nesse momento já tinham criado os videogames e tudo mais. Em 1982, a Nintendo lançou o Famicom no Japão. Nossa, cara, que lindo. Family Computer, não é isso? É, que chama fé, a sigla pra Family Computer. É o Famicom no Japão. E NES no outro lado do mundo, né? Na parte ocidental. Que é o NES, significa Nintendo Entertainment System. E assim, como é que funcionava essa ideia? Os caras começaram a tancar tanto videogame dentro das lojas de brinquedos dos Estados Unidos que os donos da loja de brinquedos começaram a estocar esses jogos e ninguém começou a comprar. Porque era muita coisa que chegava. Os caras começaram a pensar assim, puta, vamos parar porque ninguém quer comprar. E começou a criar uma bolha, assim, meio que uma crise dos videogames nos Estados Unidos. E desde então, nunca mais se vende videogame em loja de brinquedo. Não sei se vocês repararam, tipo, rap não vende mais. Verdade. Eu vi um dado aqui, cara, que fala que você, as fitas de NES, né, aquelas cartas que são grandão pra caramba, se você empilhasse, todos foram vendidos na história, são 500 milhões, daria pra fazer uma torre de 10 mil quilômetros de altura. Daria pra sair do planeta com a quantidade de cartuchos de NES que foram vendidos. Cara, do caralho. Só queria dizer que uma curiosidade que eu havia muito tempo atrás, quando eu tinha Super Nintendo, eles só pararam de, pelo que eu entendi, eles só pararam de fabricar jogos de Super Nintendo? Super Nintendo? Há 10 anos atrás, cara. Acho que o tempo mais durou, né? 10 anos atrás, eles pararam 10 anos atrás, então você imagina, vamos supor, até 2001, 2002, o cara ainda tava chorando a rir pro negócio, cara. Então, cara, não, mas tem que ser, né, Saulinho? Poxa. O negócio não vende, tem que... Falar a verdade. O Super Nintendo é de quê? De 92, 93? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Pode ir falando aí que eu vou ver. Não, porque vamos supor mesmo que ele fosse de, sei lá, velho, 97? Pô, muito tempo que você fica produzindo. Você entendeu? Então, ainda saiu videogame de concorrência. Saiu o 64, entendeu? É fato, glorioso mesmo. Ficou muito tempo produzindo jogo, cara. Por isso, eu acho até que, na minha opinião, já falando agora, eu acho que foi o melhor videogame da Nintendo, cara. Não, eu concordo. Não, o Super Nintendo, cara. Que isso? Nintendo é o fim do mundo, mano. Eu acho que é o videogame da história com o maior número de jogos, cara. Com o maior número de títulos. Pô, mas tinha jogo do quebrei controle. Tinha jogo do McDonald's, cara. Eu lembro que tinha jogo do McDonald's. Hello, here we go! Você sabia que o Mario era pra ser o Popeye? O Mario, eles queriam colocar o Popeye pra ser o vilão do Donkey Kong. A primeira ideia não era pra ser o King Kong. A primeira ideia do Shigeru era fazer um jogo sobre o Popeye. Então, o Popeye, o Olivia Palitos e o Brutus. Só que aí o Yamauchi lá virou pra ele e falou: cara, você sabe quanto tempo vai demorar pra gente conseguir comprar o direito dessa merda? Aí, tipo, depois a Nintendo foi lá e comprou os direitos do Popeye e fez um jogo sobre o Popeye pra Super Nintendo, cara. E virou mó. Só pra falar, eu posso. Depois que ela ganhou o processo do universo, ela podia quase tudo. Podia quase tudo, cara. É muito do caralho. Ela podia até fazer um jogo de corrida, onde você conseguia ficar em primeiro e segundo no mesmo jogo, velho. Top Gear. Como que você não lembra disso? Tava correndo lá no Top Gear, na hora de coisar, você batia lá no poste, lá, primeiro e segundo. Ô, louco. Sério? Manhinha clássica. Manhinha clássica. Top Gear Schumacher. Pensa no jogo, filho da puta. Tá jogando ali pra ganhar por ponto. Aí o cara vai lá e pega o primeiro e segundo. Aí tem os pontos pra ganhar dele. Não adianta, velho. Fácil de ser campeão. Falando do Mario, né? Uhum. Conta pra gente a história de como é que o Mario virou o Mario. Porque não era Mario, era Jumpman. Ah, sabe? É. Tem dessa também, cara. Da onde saiu esse negócio de Mario? Então, alguém foi comido atrás do armário, né? Então, na época que o... Aí não era encanador, construção, era isso. Então, mas acontece. Assim, os caras estavam falando assim, poxa, pra vender no Japão, rolava esse nome de Jumpman. Porque ninguém sabia no Japão o que significava, assim, Jumpman. É que nem os nomes dos Estados Unidos vêm pra cá, a gente acha super bonito, mas é idiota pra caramba, né? Tipo, Jumperu. É, Jumperu. Ó, puta que, né? Sonoro. Só que aí os caras começaram a falar assim, poxa, vamos ter que dar um nome pra esse cara e pra essa menina, pra eles serem, pra entrar no mercado norte-americano. Aí, eles mandaram isso pro Arakawa, que era o presidente da americana. E falou pra ele, cara, dá um nome pro Mario, dá um nome pro Jumpman, né? Nisso, eles estavam estocando todos os fliperamas dentro de um galpão, e o nome do cara, do seu barriga, que é o cara que alugava o galpão, ele era Mario Segale. E uma vez, tipo, os caras não estavam conseguindo pagar esse cara porque não vendia o Space Invaders. Então ele foi lá cobrar. E tipo, o cara tava puto, assim, mas puto. E como italiano, bom, que ele mexia muito e pulava muito quando ele falava, tipo, você tem que me pagar e blá blá blá. Nisso, um dos caras da Nintendo falou, poxa, esse cara parece o Jumpman, de tanto que ele pula quando ele fala. Eles falaram, pô, beleza, vamos homenagear o Sr. Mario Segale com o nome do Mario. E foi aí que nasceu a ideia do Mario, com o bigodinho mais o nome, e a ideia dele ser italiano, que até então ele também não era italiano. Ele era japonês. Era japonês, né? Foi criado lá no Japão. E assim, depois um amigo do Miyamoto falou, cara, esse Mario não parece um carpinteiro, ele parece um encanador, porque ele tem uma roupa de encanador. E, tipo, o carpinteiro não usa essa roupa. Ah, não sei não, mas tudo bem. É, tudo, né, o que tá escrito aqui no livro, né? Só tô reproduzindo. E então foi depois disso que o Miyamoto fez. Sabe aquele joguinho? Sabe aquela fase do Super Smash Bros. Brown? Do Super Smash Bros. Do Wii? Que tem um negocinho de pole no meio, os caninhos, e começa a sair as teclas. Que é a fase chata pra cacete. Sei, cara, que é um inferno. Então, aquele foi o primeiro jogo do Mario em que ele é um encanador. É verdade, eu me lembro disso. É, que você tinha que bater nos tiozinhos. E aí também nasceu a ideia do Super Smash, da briga do Super Smash. Como é que você matava os inimigos? Você pulava embaixo deles, virava de ponta cabeça, ou batia no pole, virava todo mundo de ponta cabeça, depois você chutava pra fora da tela. E aí o cara falou, pô, por que eu não faço um jogo de luta desse jeito? É, isso já lá pra frente, né? Quando no Super Nintendo 64, né? Do Nintendo. Na época que o Smash Bros. Era bom. Nato, toma banho, pelo amor de Deus. Não vem falar que o Smash Bros. Do Wii é legal, não. Tem que virar o controle pra jogar. É mais legal, cara. É. Não, dá pra usar o controle do Cube, que também é animal e tal. Né? É, mas a tela roda, o negócio é meio. Não. Mas então, rapaz, ó, o jogo é tão violento que hoje aqui em Poços tava tendo a Feira do Livro, né? E tava tendo campeonato de Smash Brothers, cara. Olha aí, cara, e a gente não tava nesse campeonato. Isso é cultura, cara. Isso vontade é cultura. De tretar com os baixinhos lá, rapaz, os caras ruim pra caramba. Eu falei, nossa. Só que aí eu falei, ó, pra que é pra entrar? O cara, não, por enquanto é for fun aí. Eu falei, ah, isso não vale nada no jogo. Aí eu fui embora. Hello, here we go! Sabe o que é uma curiosidade interessante desse problema que teve nos Estados Unidos, que não deixaram mais entrar videogame nas lojas de brinquedo? É que a Nintendo pensou assim, cara, a gente precisa vender um NES nos Estados Unidos. Só que nenhuma empresa nenhuma loja de brinquedo queria comprar, queria revender. E, cara, onde mais você vai vender isso? Porque quando você tinha o fliperama, você colocava num bar, você colocava em qualquer lugar, banco, qualquer coisa que você tivesse. Banco? Sei lá, né? Debaixo do vaso sanitário. Deposita ali, ó. Jogando Mario. Deposita no fliperama. Mas então, você podia colocar a máquina de fliperama em vários lugares, mas o videogame não tinha ainda loja de videogame, ou hoje, até hoje não tem muita, né? Mas não. É aqui no Brasil, tô falando. Mas o que acontece? Ele falou, cara, como que a gente vai vender isso? O que, que eles fizeram? Sabe aquele robozinho, o Rob, que tem no Super Smash Bros. Também, no Super Smash Brothers também, no do Wii? Aquele robozinho que ninguém gosta de lutar com ele. Nossa, né, cara? Você podia nem ter citado essa merda. Uou, bicho pai. Cara, mas a história desse robozinho é interessante, cara. Se as lojas de brinquedos só vendiam brinquedos, os caras falaram, beleza, a gente põe um brinquedo em cima do videogame. Então aquele robô, ele é um NES, a base dele é um NES, pega, põe na foto aí pra você ver. É um NES na base e é um robô. E ele tinha uma tela no peito, então você ligava os controles naquele robô, ele vinha com os controles, e você ligava ele na TV ou você jogava nele mesmo. Tipo, é um jeito dos caras conseguirem colocar videogame no mercado norte-americano, velho. Olha que loucura. Não funcionou muito bem, né, cara? Pô, ele entrou, mas era muito caro. Era muito caro pra ser um brinquedo, e não era um brinquedo, né? Um robozinho com um bracinho que não mexe. O ponto é que os pais não estavam preparados pra isso. E os filhos conseguem ter dinheiro. Tem dessa também. Tipo, imagina, cara, é um brinquedo muito caro, mas também não é um videogame, sabe? Tipo uma Tech Pix dos videogames, sabe? É brinquedo e videogame, mas não faz nenhum dos dois direito, enfim. Resumindo, os caras não conseguiram vender isso. Qual foi a saída do Arakawa lá? Ele começou a dar o videogame. Começou a dar. No videogame. É, o hotel. Videogame não tá mais dando lucro, eu vou dar. Eu vou dar. Prossigo, por favor. Mas ele começou a fazer o seguinte. Ele falava pro cara, ah, põe na vitrine aí, se vender, você me paga tanto. Se não vender, você me devolve, sabe? Tipo. E os caras começaram a fazer muito sucesso, muito sucesso, muito sucesso. Em 3 meses eles já estavam, tipo, ele começou a fazer isso numa lojinha aqui, em outro estado, foi para outro estado, em 3 meses eles já estavam no mercado norte-americano inteiro e virou uma febre. Aí as lojas de brinquedo queriam comprar, ele falou, não, agora nós vamos montar. Não, e aí ela falou, tá, se vocês não querem agora, a gente tem dinheiro pra isso. Eles falaram, então a gente vai montar a loja da Nintendo. Olha no cu de vocês. Chupa essa rola, entendeu? Não, muito bom, cara, muito bom. História do... Tudo do isso depois do processo da Universal. Depois do processo da Universal. Mas essa época era a época do NES, já. Isso é a época do NES, do NES. Comecei a ver o Kirby com outra cara agora. Curtiu, cara? Gostou? É. Vou jogar com ele no Super Mario Bros. Próximo. Não vai não, velho. Ou sim, eu perco todas, não preocupa não. Cara, e você sabe que nessa época o Mario começou a fazer tanto sucesso que ele foi comparado ao Mickey. Não, tá, pode ser comparado a ele menos, vai. Não, cara, hoje o Mario é considerado mais que o Mickey. O Mickey é Illuminati, Disney é Illuminati, velho. Tô mentindo, só? De forma alguma. Não, tem como comparar. Mas você sabia que o Mario tem mais produtos e coisas vinculadas a ele que o Mickey? Ah, mas ele é Illuminati. Deixam, mano. É, eles deixam. Ah, deve ser, cara. Deve ser, né? Se bem que os Illuminati são as coisas do Japão, né? O Mickey permite o Mario de Faz exatamente. Faz uma piada com o Mickey. Esquece o Mickey. Tá vendo? O Mario é Mickey de foda, cara. Mickey, Mickey. Olha o Mickey. Mas piadinha. Vamos lembrar. Piadinha com o Illuminati, então. Não, eu não brinco com as coisas. Então, por que ele quer fazer piadinha com o Mickey? É, porque ele é foda. Ponto pro Gustavo. Hello! Here we go! Tem um monte de. Depois que o Mario, que eu falei que o Mario ele teve várias coisas vinculadas a ele, o Mario tinha um CD no Japão, lançava um CD do Mario. Ele tinha um programa de TV que chamava Saturday Supercase. Nossa. Oh, e é muito bizarro, porque o Mario, isso antes do NES ainda, O Mario, ele era um dono de circo, e o Donkey Kong era tipo o macaco que ele dava chibatada, assim, e maltratava. Então, o desenho inteiro é o Donkey Kong fugindo do Mario, tipo Papaléguas, assim. E a hora que o Mario ia pegar ele, a Peach ajudava, e ela também não chamava Peach ainda, ela ajudava o Donkey Kong a fugir. Então, olha que desenho bizarro, assim. E era um programa que reunia vários desenhos, tipo Frogger, aquele do sapinho que vai atravessar a rua, sabe? Nossa, dá uma bosta. Nossa senhora. O outro era arcade, né? Eu acho que sempre foi, né? Nunca lembro de ter jogado isso no... Tem aplicativo pra celular hoje. Né, hoje, né? Tem até aplicativo do Mario pra celular. Você joga Mario no Facebook. Coisa horrível. Ah, joga? Joga, tem, cara. Tem Mario no Facebook agora. É, o Mario, acho que ele não deve dar 1 mega. Tem página de internet que é mais pesada que o jogo do Mario inteiro. Depois dessa época, os Estados Unidos começou a olhar pro Mario com outros olhos e, tipo, eles começaram a fazer muita coisa, muito programa. E quem dublava o Mario, isso pra mim é um puta de uma história legal. Quem dublava o Mario era a mesma cara que dublava o Pooh lá nos Estados Unidos e o Predador, cara. Tipo... É multifuncional, né? Não, não é, o negócio não é que o cara dubla o Mario e o Pooh, é tipo, o cara dubla o ursinho Pooh e o Predador, cara. E o Optimus Prime também nesses filmes mais atuais. O Predador fala, velho. Mas, cara, o Optimus Prime, eu cara. Eu também dublo ele, então. Podia ser. Os nossos amigos, o Freezer, não é um Predador. O Predador dá a risada mais maligna de todas. Essa é verdade, isso é verdade. Aí, imagina, cara. Na verdade, nem sei se são nossos amigos, né? Mas de acordo com o pessoal do Jovem Nerd. deve ser. A risada mais treta da história da Cidade das Tretas. E até hoje, agora, eu não sei por que a Peach chama Peach, mas eu sei que ela ganhou um nome intermediário. Quando o Mario começou a chamar Mario, ela chamava Pauline. Porra, né, cara? Pauline. Hello, Pauline. É, que era o nome da como é que é? É o nome da esposa do cara que era o intermediário entre o Sr. Segale e os caras da Nintendo lá. Então, tipo... O Segale é o Mario Segale. É, né? O Mario Segale. Ele era ele mandava um tiozinho ir lá tomar conta e pedir o aluguel pra ele. Só que o cara dava aquela, né, amaciada. Não tem a semana, tudo bem. Paga a semana que vem e tal. Nossa, que merda de novo, rapaz. Né? Então... Acho que a gente podia até fazer uma campanha aí fora desse negócio aí. Jogar lá na net. Lá, que nome você daria pra... Ué, velho, é uma proposta legal, porque hein? Porque Pauline é uma... Vou falar, velho. Depois virou outro nome, não virou? É, depois virou Peach, né? E é um nome americanizado e tal, tudo, e, enfim. É que é uma bosta também, né? Vamos falar a verdade. A Peach não é a abreviação de Princess? Não. Princess Peach. Vem com essa não, tá viajando aí. É pêssego, ela tem carinha de pêssego, é por isso. Ela tem carinha de pêssego, pode ser. Pêssego, cogumelo. Por que ela não podia ter chamado Maria, né, velho? Maria ia ser legal. Mas Maria e Mário. Fala, imagina, você joga com o Luigi Mario, o Mario Mario e a Maria Mario. Então elas não são parentes, né, velho, ainda. Mas o Mario vai pegar a Peach, cara. Mas isso aconteceu. Aconteceu, todo jogo acontece. Não acontece nada. O que acontece quando desliga a tela e fica preto da game over, cara? Pegando, acabou, velho. Ah, é uma lona, né? Sabe o que é o meio perturbador? É a cabeça do teu irmão que fica pensando o que acontece porque desliga o videogame. Também é perturbador. O jogo nunca é bom o suficiente. Desliga o videogame e fala pra crianças, divirtam-se porque eu vou dormir. O Alex se divertia muito no banheiro quando dava game over. É muito insano. Vai dar nada. Pula tartaruguinha agora. Hello, here we go. No Super Mario World lá, do Super Nintendo, você tem que matar não lembro quantos filhos do Bowser pra você chegar e matar o Bowser. Agora eu te pergunto, véio. São 7, né? São 7 filhos do Bowser. E, cara, com quem que ele fez esses 7 filhos? E o Mario é um serial killer nesse jogo. Eu tenho certeza que ele fez esses filhos com a Peach, cara. Eu acho que a Peach e o Bowser tinham uma relação de amor bonito e o Mario foi lá estragar tudo. É que ele tem o cabelo todo parecido com o dela, velho. Nesse jogo, cara, você vê que o Mario é italiano mesmo, né? Eu acho que a Peach enganava o Mario e o Mario entendia a relação diferente. É, tem dessa também. A Peach falava assim pra gente, é só amigo. Eu também acho que pode ser assim, mas o filho da puta, ele passou os 8 mundos pra ir lá no castelo, da desgraçado, cara, pra matar o rapaz e pegar a pedra. E aí na hora que ele chega lá, o que ela faz? Ah, não quero. Não quero. Não quero, não. Valeu, Dom, tem uma festa. É. E outra, ainda matou a gente. Tem extinção ainda, é incrível isso. Valianos. Então, é nessa hora que você vê que o Mario é italiano, né? O Bowser mexe com ele, ele fala assim: você mexeu comigo, vou matar toda a sua família. Filho por filho, até sobrar só o Bowser. Say hello to my fucking friend. É foda, mano. É italiano mesmo. O negócio é sério. Negócio é italiano. Tem uma história bacana também sobre o Zelda, cara. Zelda tem uma história legal. A Zelda, eu queria deixar claro aí pra quem estiver ouvindo. É, não, Zelda é a mocinha, né? Todo mundo chama o Zelda. Ah, jogou Zelda, jogou Zelda. O jogo Zelda. Não, mas as pessoas não chamam o jogo de Zelda. Perguntar pra maior parte das pessoas, tem muita gente que acha que quem é Zelda é o carinha, velho. É o Link, não. O Link não é o Zelda. Não. É a Princess Zelda, né? A Princess Zelda. Muito bom. E também fala a explicação aí. Por que que é a Zelda? Por que que chama Zelda o jogo e não chama Link? Então, o que aconteceu? O Shigeru Miyamoto, ele tinha feito um jogo, começou fazendo um jogo sobre o vilão, que era o Donkey Kong, depois ele fez um jogo sobre o mocinho, que é o Mario, e ele falou, puta, agora eu preciso fazer um jogo sobre a mocinha, né? A donzela que está perdida e tudo mais. Ele falou, esse vai ser o jogo, ela vai ser a protagonista. Aí ele fez, vai lá e pensou no jogo Zelda, que foi a ideia que ele teve, falou, E o nome, reza a lenda, né? Supostamente o Shigeru tava lá e ele viu o nome. Uma menina chamava, não sei o que lá, Zelda. E ele falou que era um nome bastante americanizado, que você poderia ir entrar bem no mercado dos Estados Unidos. Porque o problema era dos Estados Unidos, né? O Japão era bem receptivo aos jogos da Nintendo. Qualquer coisa, mano. Pô, véio, se você for ver, o Shigeru nem era tão foda assim, né? Porque tudo ele copiava, velho. O cara ganha ação, ele mete o nome do Credit Card. O outro fica tripuxando porque ninguém paga. Ele vai lá, rouba o nome do boy e põe no Mario. Aí as manhãzinhas estão em defesa, ele vê uma menina andando na rua, achando que você chama Zelda, eu vou pôr você no meu jogo, viu? Eu vou ficar rico. Melhor que você criar alguma coisa, pegar alguma coisa pra você, mas isso é dinheiro, velho. Se der dinheiro, não der boa, ele tá tranquilo. Vai ver, Metroid era o nome do mendigo que pediu dinheiro pra ele na rua. E saia dando bolinha. E a moeda roubou no chão. Aí virou Metroid, era isso. Aí, como é que você chama? Eu chamo Zé. Ah, Zé do que? Zé Metroid. Tipo, deixar o piscina pra mim. Aí fazia igual o House na hora, assim, ele parava, aí ele ia correndo lá e colocava o nome dele. Hello! Here we go! O legal do Zelda é que é o seguinte, ele falou, cara, eu já fiz um jogo que tem um rolamento lateral da tela, que é que nem o Mario, né, que você vai andando e a tela vai rolando de lado. Ele já tinha feito um jogo que a tela rolava verticalmente, que são os Ice Climbers, que é a mesma ideia, ele pegou até o mesmo maquinário do Mario, só que ele falou, o jogo, os caras vão ter que passar a fase pra cima ao invés pro lado, né. E ele falou, puta, me falta fazer uma coisa diferente, me falta fazer que a imagem é de cima. E foi aí que ele projetou pela primeira vez aquela imagem que são típicas de RPG. Hoje você joga o WoW, por exemplo, o jogo começa com a imagem de cima. Todo RPG que você vai jogar que tem um campo muito aberto, foi derivado do jogo do Zelda, cara. Foi da ideia dele do primeiro Zelda. Zelda. É, o jogo da Zelda, né? Jogo. Tá vendo? Eu avisei. O jogo The Legend of Zelda, ok? Ocarina of Time. Ocarina of Time é o melhor jogo da Nintendo pra sempre, cara. Perde pro GoldenEye. Ah, que perde pro GoldenEye, ok? Vamos passar pro Super Nintendo, então. Vamos passar pro Super Nintendo, cara. Vocês já repararam uma coisa? Eu acho que pouca gente reparou isso. As nuvens e as graminhas do Super Mario. Elas são a mesma coisa. Só muda a cor. Só que com cor. Só muda a cor, cara. Eu não tinha percebido isso ainda. Ele ganhou classe de cor diferente. Lembra que ele só tinha vermelho, azul e bege? Sim, né? Isso já no. Quando ele ganhou o verde, as nuvens eram brancas. Não, mas na verdade ele tinha várias cores. É que o jogo só suportava 3. É, o jogo só suportava 3. É que ele só tinha essas 3 cores, ele só podia pôr 3 cores, aí ele escolheu essas 3. Não, mas quando ele pôde colocar grama verde, ele já podia pôr mais. Era outras cores. Na verdade, nem era o jogo que suportava 3, é cada personagem só suportava 3. Não, porque o jogo, você fala assim, pô, aí você vai lá pegar o jogo do fliperama lá e fala, pô, tem mais que 3 cores aqui, né? E tá falando merda. Não, não estamos falando merda. É uma visão diferente. É, aqui ninguém fala merda. Aqui ninguém fala merda. Aqui ninguém fala tudo... merda. E, aliás, né, falando das cópias falando aí das do merda. Jogo, falando das merda, tem um jogo copiado, craqueado do... Super Mario Bros. Do Super Mario... Tem, cara, tem vários. Tem um que é... O Mario, ele é um cantor de rock. Tem um que tem o Sonic no lugar do Mario. E tem um jogo também, cara, que os caras mudaram o rosto do Mario pelo do Alice Cooper. Nossa, da hora. Tem uns que eles mudaram o rosto do Mario pelos Tartaruga Ninja, Bomberman. Tem umas coisas muito loucas, assim. E não sei se vale a pena ver, né? Mas muito engraçado. E tem até um filme, cara, que chama Mario Bros., The Great Mission to Rescue Princess Peach. Ah, peraí, não, repete, por favor, que eu entendi. Nossa, cara. Em português seria Mario Bros, a grande missão para resgatar a Princesa Peach. Princesa Pêssego, né, já aqui em português. A princesa, é, que já chamava Princesa Pêssego, já. E, cara, é meio uma Samara, assim, ela saindo da TV e ajudando o Mario, e depois saiu o Bowser atrás dela, assim, atrás da TV, que o Mario tava vendo um joguinho, tava jogando um jogo de videogame. E, cara, o Bowser tem, tipo, 40 metros de altura a mais que o Mario, assim, é gigante. É bem legal, eu tava... Tem no YouTube. Entendeu o que falou? Não. Eu não entendi nada. Eu também não entendi nada. Jogo. Não, o Mario tá... Não era um jogo, não era um jogo. É, isso, qual que é a graça? É um filme. Qual é que é o negócio do filme? O Mario tava jogando um videogame... Aí as coisas começam a sair da tela. Aí sai primeiro a Peach da tela e fala, não, tem um bicho atrás de mim, então me ajuda e tal. Aí depois sai o Bowser atrás dele, assim. E, tipo, ele tem que proteger, ele meio que encara o Bowser, assim, mas cagando de medo. E o Bowser é, tipo, gigante, mó bem feito, cara. Dá mó medo do Bowser, assim, nesse filme e tal. É um filme desenho, né? Um filme desenhado, um anime. Muito louco, cara. Bem legal. Vale a pena, tá no YouTube. Tá no YouTube. Here we go! Mas e o NES, o Super Nintendo? O Super Nintendo vem depois, né, cara? Ah, Super que Nintendo... bom! Ah, muito bom! O Super Nintendo é de 92, se não me falha a minha querida memória. Ah, deixa eu falar uma coisa legal. Duas coisas legais, aliás. O primeiro videogame da Nintendo mesmo não foi o Famicom, nem o Fliperama e tal, foi o Game Watch, que é aquele. Que é aquela fase que tem no Super Smash Bros. Também, que tem aquele bichinho que é o Mr. Game Watch, né? Como é que funcionava esse jogo? Ele era tipo um Game Boy Advance, portátil, assim. Né, cara? Ele era portátil, ele era pra ser relógio e jogo. Por isso que ele chama Game and Watch. Rapaz, entendeu? Muito bom, né? Curtiu. E assim, ele era meio que do tamanho um pouquinho menor, maior que o relógio, né? E tinha dois botões. Qual é que era a ideia do jogo? Era dois carinhas atacando uma bola pro outro. E você tinha que apertar o botão no momento certo pra atacar, e na força certa também pra atacar a bolinha e não ir muito longe e tal. Muito louco, cara. Muito legal. Ficava, tipo, imagina um jogo de frisbee. Não é frisbee, como é que é o nome daquele? Que você bate com a raquetinha na praia, assim. E era tipo dois showzinhos jogando frescobol, assim. Aí se você apertasse na hora errada, a bola ia longe e tal. E esse jogo, esse videogame foi lançado em 1980. O primeiro portátil que se teve ideia de jogo foi em 1980, cara. Oh, muito louco isso, eu pelo menos achei, né? Depois o Game Boy vem bem mais pra frente. E outra coisa muito legal. O primeiro, o Famicom, ele já vinha com acesso à internet. Quer dizer, minto, ele já vinha com modem. Que você poderia acessar com outro Famicom e jogar, tipo, um contra o outro. Só no assim, Japão, sabe? Né? Isso. Tipo, em 1990... É, só no Japão. Não, 1990 não. 1980 81. E 81. Tinha na tela ainda direito. Não, imagina, cara. Naquela época os caras já pensavam em colocar um modem no videogame. Então, se você acha hoje que o Xbox e o PS3, com esse negócio de você jogar na live é uma inovação... Cara, os caras já pensavam nisso em 1980. Não tinha como fazer, né? Não tinha como fazer, mas era já era algo que tava na cabeça desse então, povo. Ó, o Vaguinho falou aqui 92, eu falei 91. Alguém mais quer chutar uma data aí de quando foi lançado o Super Nintendo? Eu tô com a informação aqui. Eu quero chutar 93. 93, Gustavo? Não, obrigado. Não, obrigado, não. Gustavo passou longe e o resto passou. Mas quem acertou foi eu. 1991. Lógico que tava com a informação. Você foi desclassificado. Eu tenho uma informação que eu anotei aqui que é muito interessante. O Game Boy. Eu não sabia disso, o Game Boy foi lançado antes do Super Nintendo, cara. Foi entre o NES e o... Foi um pouquinho depois do NES, cara. O Game Boy Classic foi lançado antes do Super Nintendo. Sim, só complementando aqui, o Game Boy é uma bosta. O que é, cara? Game Boy é louco? Não, eu vou falar pra você, cara. São poucos assuntos que vocês vão ver eu falando bem, é da Nintendo. Mas Game Boy é uma bosta, não, sério. Porque tipo, nossa, é um negocinho pequenininho, te dá problema na visão, aquele cartuchinho atrás fode tudo, você entendeu? Come pilha pra caramba aquele negócio, eu acho que é uma merda. E não tinha luz própria, né, cara? Só bosta. Não era... Você só podia jogar aquilo na luz, ou se você pusesse aquele negócio na... tinha um negócio que acoplava, que também é outra pilha, pra você jogar a luz no Game Boy e conseguir jogar de noite, assim. Tipo, nossa, refletir a luz mesmo, né? É, o Saulo fica falando aí que ele, não, Game Boy, não sei o que lá, mas quem que passou, tipo, horas e horas jogando Pokémon Pinball e fez os recordes que eu nunca vi na vida lá, cara? Bilhões, bilhões e trilhões, gastou? Então, oito jogos, na verdade, eu só fiz pra provar que era melhor que o jogo, você entendeu? Não, é verdade, tá, sabe? Não faz sentido. Alô, here we go! Falando em questões de prêmios aí, de recordes, tem uma história de um cara que o cara era louco. O nome dele era John Mitchell. John Mitchell, o nome do cara. E é o seguinte, como é que é? O moleque tinha 13 anos de idade. E ele trabalhava na loja do pai dele. É Billy Mitchell, perdão, o nome do cara. E ele era viciadaço em jogo de fliperama e ele acabava com todos os fliperamas, assim, esse Space Invaders e tal. Até que surgiu o Donkey Kong. E ele não conseguia jogar o Donkey Kong. Só que, tipo, como ele era, o pai dele tinha uma loja e tinha fliperama lá, e ele cuidava da loja e tal, ele jogava pra cacete. E ele era, tipo... Sério, nos Estados Unidos ele era o dono de todos os recordes de videogame, tipo coisa do Guinness, assim. E até que chegou o Donkey Kong, ele ficou puto com o Donkey Kong. Falou, cara, eu vou passar a minha vida pra desvendar esse jogo e aprender a jogar esse negócio. Meu objetivo de vida, hein? Não, o cara tem muito tempo e pouca coisa pra fazer na vida. E eis que o cara, ele fez um recorde mundial do Donkey Kong até 2007 e tinha um professor, cara, que era o arqui-inimigo dele... E tipo, cara, o cara é professor universitário, né? É inimigo. Aí, o que acontece? O cara, ele, esse Billy Mitchell, até um momento que eu acho que o professor falou, velho, eu preciso dar aula também, sei lá, fazer outra coisa da minha vida, comer alguém, sei lá, alguma coisa. Aí ele largou a mão. E assim, desde 1980, alguma coisinha, até 2007, o recorde era desse Billy Mitchell. E eu fico pensando, né, cara? Tipo, quem que foi... resolver quebrar o código do cara. Eu acho também que esse cara acho que desmentiu. Eu acho que... O recorde que saiu na revistinha. Que a revista falou que o cara tinha feito tem um dessa. Milhão e não sei quantos pontos lá. E o cara falou que não podia. Que no, o jogo não conseguia fazer tantos pontos. Não tinha como fazer tantos pontos no jogo. É, a história é assim. Esse Billy Mitchell, ele começou a jogar. E ele falou assim, cara... Chega no momento em que você faz... Você tá na 70ª... Como é que é? Tá na tela 117 e que o jogo trava a fliperama lá. Como é que funcionava? Tinha 4 níveis, o Donkey Kong. E depois que você terminava, ele meio que randomizava esses 4 níveis e você ia jogando até a hora que você perdesse, né? E ele foi... A hora que chegou na vez 117, ele falou que deu um bug, assim, sabe? Aquela tela de morte lá com a kill... Kill Tell, sei lá como é que chama isso. Tela azul. A tela azul, deu a tela azul. E ele falou, cara, não dá mais pra jogar. Então toda vez que ele chegava no 117, pum, dava pau na máquina. Ele trocou de máquina, mesma coisa. Então ele percebeu que é um negócio do jogo. E ele viu que não dava pra fazer, se não me engano, era mais de 1.500.000 pontos. Porque, tipo, mesmo que você jogasse muito bem, não dava. Não tinha tantos pontos no jogo. É, não tinha jeito. Você não tinha tempo de jogo pra fazer isso. Aí ele falou, cara, um cara colocou na revistinha que ele tinha conseguido fazer 1.500.000 e 600.000 pontos e tal. Aí ele ligou na Nintendo e falou, olha, isso é impossível. Não ficar da revistinha, porque eu já joguei e quando chega na tela 117 não dá mais e tudo mais. E o cara, tipo, foi o filho da puta que desmentiu o super recorde e tal. E depois o cara foi muito levado a sério. Mas o ponto é que a Nintendo nesse quesito ela é principiante. Porque o Atari, todo mundo conhece o Atari. Lembra do Galaga, já citado há um tempo atrás? Uhum. Quando você fazia 999.999 pontos, se você fizesse mais um ponto, o chip queimava. É, isso é verdade. Na guiada eu já vi isso acontecer. O chip queimava, você já fazia... E inutilizava o jogo. Pronto, próximo, compra mais um. Sacanagem. Falando aqui sobre o Atari, né, só complementando, tem um jogo que chama, acho que é River Rage, né, que é o de helicópterozinho lá. Pô, aquele jogo é muito bom. belo adendo. Cantaram sempre completo, o jogo é muito gostoso de jogar. Se tiver a oportunidade. Só do ladrãozinho. Vamos jogando aí que o jogo é bom. Mas só pra terminar essa informação, o recorde do cara, do Billy Mitchell, era de 1.050.200 pontos. E ele só foi batido em 2007. Aí depois outras pessoas bateram. E o recorde atual mundial de Donkey Kong, ele data de 2007, que é de um cara chamado Hank Shen, que deve ter certeza é chinês, com 1.068.000 pontos. Em 2007 ele quebrou esse recorde, né? Porque chegou o Super Mario na China. Não, esse foi em 2010. Esse foi em 2010. Ah. 2007 foi outras pessoas. Aí, tipo, parece que tem 5 quebradores de recorde no meio do caminho e o atual é de 2010. Mais tarde, então, eu tinha mais cedo na China, pô. Hello! Here we go! Tô falando aí de jogo de Super Nintendo. Super Nintendo é o videogame que eu mais gosto. Eu fiz uma relaçãozinha aqui de uns jogos que eu joguei, que são os que marcaram a minha infância quando eu tinha o Super Nintendo. Eu gostaria de deixar aqui pra galera. Os que eu tenho aqui que eu gostei muito foi Rock'n'Roll Race. Porra, fantástico. Super Metroid. Nossa. Você nem jogava. E a trilha sonora. Você não. Rock'n'Roll Race é perfeito, cara. Você tem jeito de ser ferrar o tiozinho de milhões de maneiras, cara. É um jogo muito safado. Tipo, dá pra você divertir horas e horas, por mais que você jogue ali as corridinhas, os mundinhos, se você pegar um dois player ali, você quebra tudo, cara. Fica a recomendação pra galera aí que tá querendo puxar um emulador de Super Nintendo, vamos fazer uma lista da hora aí pra quem... Porque jogo bom, cara, vai conferindo aí, quer ver? Clica no link aí embaixo, vai ter um bom emulador aí pra baixar. Coloquei aqui, ó, Rock'n'Roll Race, Super Metroid... Bom, tem que falar, né? O jogo é perfeito. É um dos jogos que eu sempre falo que esse negócio assim de você ir pra frente dando porrada. Cara, Super Metroid você vai pra frente e vai pra trás também. Vai pra baixo, vai pra cima. Baixo, é. Né? Tem item escondido na tela. É um VUCA, cara. Uma delícia o jogo. O Miyamoto falou que esse jogo que ele fez, o Metroid, ele fez pra ser difícil mesmo. Porque o pessoal reclamava que você pegava a fitinha. Apesar de você jogar muito, era muito fácil. Então ele queria criar um jogo que desse uma cara de ser tipo quase que infinito, né? Porque se você não for escavando as coisas pra lá e pra cá, você nunca zera o Super Metroid. Não sei que tenha um detonado também, essas coisas, né? Exatamente. Criava um clima legal também, porque o cara tinha que descobrir as coisas. Ficava aquela coisa assim de... Nossa, descobri um item lá e tinha que contar pros amigos e... É, aí você vai melhorando o teu personagem ali, pegando os canhão, as armaduras. Nossa, é um jogo perfeito pra Super Nintendo, cara. E eu trouxe aqui também Donkey Kong, né, que a gente já falou. Vou colocar aqui um, dois, três. Os três. Vamos colocar os três aí, porque os três são muito bons. Dois é perfeito. Street Fighter 2. Street Fighter acho que marcou a infância do Brasil inteiro. Foi ele e o Mortal Kombat, né, que é o próximo da lista. São, acho que, os jogos de luta mais jogados aqui no Brasil. A abertura de Street Fighter 2 é fantástica, né? Muito bom, cara. Madruga no lugar. Entra aí o Killer Instinct também, cara, que era um jogo de luta Killer do Instinct, caralho também. Daí já entra tudo junto, né? Tudo mais ou menos na mesma plataforma, assim. Aí eu coloquei aqui também um que eu adoro, chama Biker Mice, acho que poucos vão conhecer. Que na verdade a gente conheceu o desenho que chama Motoqueiros de Marte. Nossa, um jogo de corrida de moto, cara. E era muito parecido com o Rock'n'Roll Racing, né, cara? Exatamente. Plataforma, assim, a jogabilidade é igual. Ao mesmo jeito, você joga um, você joga o outro. Só que é motinho e outro é carro, né? É, coloquei Yoshi Island, que eu achei. O Vaguinho que me mostrou na época, eu não conhecia, achei um jogo muito complexo até. Na época eu não tinha entendido muito, mas depois. É a continuação do Super Mario World, né? É o Super Mario World 2. Então, eu não manjava muito na época. Até de primeiro eu achei um jogo bem chato, mas depois que eu fui entendendo como é que era, eu gostei. E teve um outro também aqui que acho que marcou bem a nossa galera, que é o Mighty Morphin Power Rangers. Nossa, cara. Você chegava no meio da fase. Igualzinho, né? Igualzinho o seriado. Parece que não mudava muito você mudar pra Power Ranger, assim, não. E era muito louco esse jogo, cara. Não, mas o lance não era assim se mudava, não, velho. O lance era realmente você chegar ali e meter o morfador na tela e. Oh, tô pintado de vermelho, mano. Pus a roupinha de pano. É, roupa de pano, capacete de plástico. E o cara chuchando a foto do nego. Então é isso aí, cara. Tem esse jogo aqui. Pode falar. Eu tenho uma lista mais completa aqui que eu peguei, assim, de jogos que eu acho que foram revolucionários no Super Nintendo. O primeiro deles é o Super Mario All-Stars, que eu acho que já vinha com o videogame, em alguns modelos vinham o Super Mario All-Stars, que reunia todos os jogos do Mario, do NES. Um outro jogo também que é o Earthbound, que no Japão fez muito sucesso. Pô, do caramba. Um jogo que eu acho que eu achei estranho não aparecer na lista do Saulo. Mega Man. Eu sabia que o Mega Man, ele é outro que também ele é azul por conta desse negócio das cores e tal, do limitação de cores também. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui no meu pensamento rapidinho, eu tô acabando, aí a gente continua. Vai lá. Eu trouxe aqui também o Sunset Riders, que é um jogo. Ah, aquele é de tiro. Não, um jogo de bang, cara, pra Super Bang Nintendo. Bang. Fala pra mim, e eu vou falar pra você, dentre os jogos que eu joguei pra Play 1, Play 2... eu acho que esse jogo ainda dá pau em muito jogo. Certeza, cara. A jogabilidade é bem melhor, sabe? O gráfico é aquele negócio que a gente conhece, mas... até o som ambiente é melhor do que os jogos mais atuais, cara. Trouxe o Rockman, que o Alex tinha falado. Mega Man, acho que... qualquer um que pegar a série aqui é perfeito. O jogo dá pra se divertir horas e horas. Posso falar uma curiosidade sobre o Mega Man? Pode falar. Sabe, quando a Nintendo criou aqueles Space Invaders, ele falava, cara, o jogo que faz sucesso é jogo de tiro. Então todo jogo era de nave e tal, que tinha aquele negócio também de Guerra Fria, de você ir pro espaço e tudo mais. Os caras falaram, jogo bom é de tiro. Aí o Miyamoto falou, não, jogo bom é do mocinho. Eles falaram, então vamos criar uns dois, que tem o mocinho e ele vai dando tiro também. Então foi aí que nasceu do Mega Man, que seria o Mario que dá tiro. Não foi criado pelo Miyamoto, mas a ideia, né, da Nintendo era essa mesmo. Aí, terminando aqui, eu trouxe o X-Men. O X-Men eu achei um jogo muito legal também, apesar de contar com poucos mutantes. Aquele que só tem seis lá e cada um tem sua história, não é? O Ciclope, o Wolverine, a Psylocke, o Fera e o Gambit. Tem que matar os... Sentinela é muito fera, muito maneiro, verdade. Então, aquele jogo, eu acho que era um jogo tipo assim, é um jogo isolado, sabe, missão. Então você faz a missão ali e acabou, não é um jogo muito assim de, sabe, de começo e fim. Eu acho que era só uma missãozinha. Era só uma missãozinha ali, mas eu acho que é um jogo que vale a pena ferir. Trouxe um aqui também que eu acho que o Wagner adora, que é Earthworm Jim. Nossa, esse jogo é fantástico. Final Fight. Final Fight. E Earthworm Jim também é um jogo difícil pra cacete, cara. Você joga hoje, você é sua pra jogar aquele negócio. Não, com certeza. E o tanto de ponto que tinha que... Tipo, você destruía as coisas na fase, pulava nos pneus, quebrava as coisas no lixão. Marcar ponto, né? Claro, era dureza demais. E trouxe aqui o Final Fight, que acho que muita gente já jogou. Boa. Famoso, você pega o tiozinho e sai dando porrada pra frente, você pega cano, um pedaço de... Pau, espada, é o famoso luta de rua. Aliás, tem um jogo desse estilo também, que é o Shaquille O'Neal, cara. Chama Shaq Fu, que é o Shaquille O'Neal dando porrada nos outros, cara. Os caras são loucos, velho. Super Nintendo, é isso aí. E eu trouxe também aqui pra finalizar, na minha lista, né, o Mario Kart. Boa. Carro aí que eu coloquei, que é um dos poucos que eu gosto, que é uma diversão garantida. E esse aqui que eu acho que ninguém gosta, mas eu gosto, que é o WrestleMania. Que é luta livre do Super Nintendo. Nossa, verdade. Tinha os caras da WCW, lá o Michaels, Undertaker, o tal, Doink the Clown. Eu acho que é um jogo que viaja demais na luta livre, mais do que é atualmente. Os caras davam uns golpes que nem existia, né, cara? É, você dá a mão na cara do cara, ele gosta do coração, o outro gosta do Undertaker gosta do corvo, tinha muito personagem, acho que é um jogo que valia a pena demais conferir. Tá. E essa foi a minha lista. Ah, eu ainda colocaria mais uns jogos que eu acho que são importantes, assim como marcos, né? Tipo, junto com o Mario Kart, eu colocaria o F-Zero. Nossa, que é verdade. Que segue mais ou menos na mesma plataforma. O Top Gear, né? O Top Gear. É que assim, o F-Zero e o Mario Kart são jogos que você dava realmente a volta num circuito. O Top Gear e são os dois vira pra esquerda, são da Nintendo também. É. Vira pra esquerda, vira pra direita, bate no poste, fica primeiro e segundo, tá bom? Por favor. Ela já fala do Top Gear, hein? Tem o Prince of Persia, que acho que também é importante, que virou bastante coisa. O Castlevania é colocado por muita gente como o melhor jogo do Super Nintendo. Tem muita gente que acha que Castlevania... Não, era do caralho, cara. Tinha um... Tem o Aladdin. O Aladdin também colocou na lista. Aladdin é legal. Zelda. O Aladdin é foda pra caralho também, cara. O Zelda aqui, na verdade, é uma sequência do Zelda que já era bom no NES, né, que também fez muito sucesso. Zelda. Na verdade, o jogo Zelda, né? Foi o que eu tentei falar no início. Pois é. O Tetris Attack, que fez muito sucesso no Japão, que era... Eles conseguiram reinventar o Tetris, que já era um jogo muito massacrado, todo mundo já jogava, já era meio cansado. Tem um outro Tetris também, chama Mario Wrecking Crew, que em vez de você construir as coisas, você quebra. Então a ideia é assim, vai caindo pedra e você vai quebrando as pedras e tentando fazer com que elas formem uma sequência de 3 ou 4 e tal, e aí você bota a bola pra frente. E o último jogo da minha lista aqui, né, que tinha vários jogos que tinha na lista do Sal também, é o Super Mario RPG, cara, que foi... Oh, verdade. Uma nossa, produção, tá bom. Que é, o Vaguinho falou aí do jogo que você vai pra esquerda, o jogo que você vai pra cima, né, e o Super Mario RPG, ele introduz os jogos que você joga em isométrica, cara, que é o que a gente vê no Diablo. O Diablo foi lançado recentemente, é um jogo de câmera... isométrica, que você vê aquele... Joga perspectiva, assim, né? Perspectiva isométrica. Diablo 3, hein? Uma semana e meia. Maravilha. Pra sair aí. Ô, pessoal, seguinte, vamos colocar aí também o Mario, né? Os Mario World aí e tal, que também são jogos. Eu coloquei o Super Mario All-Star, né? Tava dando uma última olhada aqui também, vale a pena conferir também Bomberman, cara. Bomberman e Rei Leão. Bomberman... Rei Leão. Rei Leão, Toy Story, cara. Lembra do Toy Story? Lembro, Toy Puta Story que é perfeito, jogo foda, cara. Do Toy Story, Toy Story é perfeito. O Super Nintendo é, sim, disparado o joguinho com o maior número de títulos. Se a gente for ficar aqui, qualquer coisa que a gente lembrar, você vai lembrar. Star Fox. Como esquecemos de Star Fox, cara? E é um, tipo, por exemplo, Star Fox foi o primeiro jogo. Os caras utilizaram aquela ideia de poligonal que deu a ideia de 3D lá no 64, cara. Tipo, o Star Fox é um prelúdio pro 64, cara. Eu coloquei caramba. O Star Fox 64, eu coloquei aqui na minha lista de jogos. Hello! Here we go! Então vamos parar de ficar falando de joguinho, vamos falar de jogo de verdade. Agora te falar de GoldenEye, mano. Gu, segura esse assunto aí que a gente vai deixar... Esse assunto do Nintendo 64 pra semana que vem. Eu acho que a gente podia terminar esse podcast, talvez, com cada um falando o seu jogo preferido de Super Nintendo, e semana que vem a gente volta com o assunto do 64. Já que o GoldenEye não tem pra Super Nintendo, ou tem e é uma bosta, qual o outro jogo, Gustavo? Vou deixar o Super Mario pro Alex falar. Eu não vou falar Super Mario. Ah, duvido. Tá. Fala você primeiro, então. Eu não sei se eu tenho um jogo favorito do Super Nintendo, mas não sei, seria ou Tetris Attack, que eu acho muito divertido. Eu sou bom. Joga até hoje, né? Eu jogo até hoje, tenho no meu computador. Acho que eu jogaria o Tetris Attack ou F-Zero. Não sei. Você tá fraco. A galera não joga, hein, mano? Tá fraquejando aí, hein? Ah, é o Tetris Attack. Vai, Saulo, e você, Saulo? Qual que é o preferido aí, botaria no topo da lista? Ó, realmente um só é muito difícil, eu vou estender pra dois esse jogo aí, que seria o... Tá roubando, hein? Tô roubando mesmo, que o Rock'n'Roll Race é muito foda e o Super Metroid é mais ainda. Pra mim seriam esses dois. Então são... Tá, perfeito. E você, Gustavo? Eu vou de Street Fighter 2. Street Fighter, igual da porrada, né? Só que, ó... Ah, Duke, Ryu! Bom. Os milhões de hits com o suvaco. Minha lua soco forte. Famoso Tiger Robocop. Exato. Famoso Tiger. Fora. Então, eu vou fechar essa lista aqui. O meu, o Saulo já falou ali. O Super Mario World 2, o Yoshi Island, pra mim é o jogo mais foda que tem. Jogo até hoje, cara. Emulador aqui, tecladinho. Muito bom, cara. Muito bom. Então, galera, valeu. Muito obrigado ao Alex, Gustavo, Saulo e. Vamos fechar aqui o nosso podcast falando pra você, se você ainda não conhece o canal Café com Leite, entra lá no www.youtube.com/canalcafecomleite e mande também pra gente aí, coloca aí embaixo nos comentários o que você achou, qual pra você é o melhor jogo do Super Nintendo, uma curiosidade sobre a Nintendo que a gente não falou aqui. E também não deixe de curtir os nossos vídeos, o nosso canal e também seguir o nosso Twitter, o @CFComLeite, ok? E vamos colocar aquela campanha lá, qual nome você daria pra Peach? Boa, hein? Boa, vamos lá. Coloca aí embaixo, qual nome você daria pra Peach? Não pode ser Pauline, pelo ser amor de Deus. Descarte também, descarte. Vamos lá então, gente. Muito obrigado a você que escutou até agora aqui. Semana que vem a gente volta com a parte 2 desse nosso levantamento sobre a história da Nintendo. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite a todos. Falou, galera. Câmbio desligo. Roger.